Arnaldo Rocha. Música de minha autoria, sucesso apaixonado, o XJ5. Garçom, tô chegando nesse bar, a fim de me embriagar, a mulher que eu amava me deixou. Agora vou lhe contar uma história, depois que ela foi embora, nunca mais ela voltou. Hoje tô me sentindo tão sozinho, sem amor e sem carinho, vou morrer na solidão. Garçom, pra curar minha tristeza, somente nessa mesa a sofrência vai embora. Por isso eu quero beber, eu vou sair da mesa e vou pro pé do balcão. Agora vou lhe contar uma história, depois que ela foi embora, nunca mais ela voltou. Hoje tô me sentindo tão sozinho, sem amor e sem carinho, vou morrer na solidão. Garçom, pra curar minha tristeza, somente nessa mesa a sofrência vai embora. Por isso eu quero beber, por isso eu quero.